jardim, um coreto, a música e a saudade. A nossa querida Lafique Imóveis vai estar em festas. Amanhã estará aniversariando a gentil funcionária Dona Luzia Sueli Russo. E depois de amanhã será o nível de Dona Janete de Fátima Gouveia Draqueta. Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros, diretores da nossa Lafique Imóveis, cumprimentam as aniversariantes, desejando-lhes muitas e muitas felicidades. Parabéns em nome da Lafique Imóveis. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo, vamos sim. Ele é diretor da Encena, que faz com que nós tenhamos dois canais de televisão aqui em São Carlos que enfocam a nossa cidade e a nossa região, a TV Comunitária e a TV Cidade Nova. É ele, o neto de Dona Fica, saudosa Dona Fica, estamos enfocando o diretor da Encena, o senhor Cláudio Luiz Nascimento, que é bastante dinâmico e que conhece realmente o que faz. Claudinho Luiz Nascimento é nosso gentil ouvinte e nesta manhã de domingo ele gostaria de ouvir com o saudoso sambista de Lermando Pinheiro batucando em seu chapéu de palha do Roberto Martins, música que volta também. Ela é uma música bastante antiga, mas um cantor de pagode a gravou e está fazendo sucesso. Título da mesma, Beija-me. Antônio Pérez Perim. Ele é gentil ouvinte nosso e reside em São Paulo e é advogado e cantor. Nos enviou esta maravilha de CD, onde destacamos com o Dr. Antônio Pérez Perim, cantando do Herotides de Campos, a belíssima valsa Ave Maria. Tudo isso para ele, o Cláudio Luiz Nascimento, da Encena, que rege os canais de televisão aqui em nossa cidade, a TV Comunitária e a TV Cidade Nova. Clive Nactan, arranjo Astor Silva, saudoso maestro, do musicólogo Ari Barroso, pra machucar meu coração. Beija-me, deixa o teu rosto coladinho ao meu, sim. Beija-me, eu dou a vida por um beijo teu. Beija-me, quero sentir o teu perfume. Beija-me com todo o teu calor, senão eu morro de ciúme. Beija-me, deixa o teu rosto coladinho ao meu, sim, sim. Beija-me, eu dou a vida por um beijo teu. Beija-me, quero sentir o teu perfume. Beija-me com todo o teu cavalor, senão eu morro de quatro de ciúmes. Ai, ai, ai, que coisa louca, o beijinho de meu bem, que tu assim parece à toa, o gostinho que ele tem. Ai, ai, ai, que coisa louca, que gostinho divinal, quando eu ponho minha boca nos seus lábios de coral. Beija-me, murcho, me beija. Ai, ai, que coisa louca, o beijinho de meu bem, que tem? Dito assim parece à toa, o gostinho que ele tem. Ai, ai, ai, que coisa louca, o seu beijo divinal, quando eu ponho minha boca nos seus lábios de coral. Beija-me, murcho, me beija. Beija-me, deixa o teu rosto onde? Coladinho ao meu, sim, sim. Beija-me, eu dou a vida por um beijo teu. Beija-me, quero sentir o quê? O teu perfume. Beija-me com todo, todo, todo teu calor, senão eu morro de quatro desperfame. Tarde tristonha e serena, em macio e suave lancor, despertando no meu coração a saudade do primeiro amor. Se esvai lá no espaço, nesta hora de lenta agonia, quando o sino saudoso murmura badaladas da Ave Maria. Se no que tange com mágoa dorida, recordando o sonho da aurora da vida, dai-me ao coração paz e harmonia na prece da Ave Maria. No alto do campanário, uma cruz simboliza o passado e um amor que já morreu, deixando um coração amargurado. Azulando, uma estrela formosa irradia a mensagem do meu passado. Quando o sino tange, Ave Maria. Fazendo um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Quem sabe não foi bem melhor assim. Melhor pra você e melhor pra mim. O mundo é uma escola onde a gente precisa aprender a ciência de viver pra não sofrer. Está fazendo um ano e meio, amor, e o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Está fazendo um ano, um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Sabia, meu violão e uma cruz. cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração, pra machucar meu coração. É o verdadeiro artista, não música para o público, mas sim público para a sua música. Nós vamos registrar aqui em nosso coreto a chegada da missiva que vem lá da Supercap do Sr. Altivo de Oliveira Neto. Ele é nosso gentil ouvinte e reside a rua Afonso Duarte na Supercap. Depois nós recebemos várias e várias missivas, nós ainda não a abrimos todas e posteriormente nós vamos divulgá-las, atendendo assim os nossos ouvintes que estão em nossa sintonia. Mas vamos lá, Sica. Doutor José César Brigante, que reside aqui em nossa cidade, está em nossa sintonia. Ele que é médico, gentil ouvinte desta pedida, gostaria de ouvir esta página maravilhosa do musicólogo Ari Barroso, aqui arranjada pelo maestro Zacarias, com a saudosa Dircinha Batista cantando Inquietação. Que verso maravilhoso tem esta pedida, assinada pelo musicólogo Ari Barroso, Inquietação. Radamés Inátali, talentoso. Radamés Inátali, perguntado uma vez se ele gostava de compositor ou arranjador, ele disse: eu gosto muito mais de ser arranjador. Sabe por quê? Fazendo arranjos, eu sou coautor de todas as músicas do Brasil. Radamés Inátali, fazendo arranjo, regendo seus músicos, do Lamartine Babo e do Ari Barroso, Rancho Fundo, tudo para o Dr. José César Brigante. Fantasia, desengano, alegria, sofrimento, ironia. Nas asas brancas da ilusão, nossa imaginação pelo espaço vai, vai, vai, sem desconfiar que mais tarde cai para nunca mais voar. Ai, meu perceber fantasia, desengano, alegria, sofrimento, ironia. Eu vi o regato chorando quando tu foste ar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. O nosso e-mail, gente ouvinte, para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br ou mande uma cartinha para nós, colocando no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas vamos nós com música nesta manhã. Aliás, vamos para o nosso intervalo, não é, o Juninho? Isso mesmo. Nós vamos para o intervalo e na volta, em nossa passarela sonora, Orquestra e Coro RG, Pocho e seus músicos, e novamente a Orquestra e Coro RG.